que ensinam contradições a dizer. Por que não lavam as mãos ao pão que vão comer? Mas Jesus nos ensina: o que importa é o coração, não é o que entra na boca, mas o amor em ação. Oh Senhor, mereces toda adoração. Teu amor nos transforma, traz vida ao coração. Na dor e na luta, em Ti posso confiar. Teu poder é suficiente, em Ti vou descansar. Uma mãe clama em Senhor, tem compaixão. Mesmo os cachorrinhos têm migalhas da Tua mão. Compaixão pela multidão que a Ti veio buscar. Teus milagres nos cercam e nos faz glorificar. Ó Senhor, mereces toda Portuguese worship, acústica, guitarra, piano, se abençoe.